saem lá dar o milho, o peixe e a carne e a água de tomar. Tão cobrindo as verduras, encapando os gansos, que é pra não contaminar. Tão metendo veneno em tudo, deixa eu só te perguntar. Pra onde vai ser veneno todo? Pra quem é ser veneno todo? Vai de presente pros bisnetos, vai ser a água que eles vão tomar. Tio Nonato me disse que as laranjeiras não querem mais carregar. Que tá faltando vinho, deu pouca parreira e parece que quer pescear. Falou de um tempo louco, de um tal de El Niño, que é pra não me preocupar. Mas sabe desse veneno todo, pra quem é esse veneno todo? Que vai ser a água que os bisnetos vão tomar. Amigo, já tô vendo e vou dizendo a coisa onde vai parar. Vão vender arpo e lixo de esquina, que é pra gente respirar. Troca peça de gente, já tão trocando em qualquer lugar. Quero ver daqui uns tempos quem vai fabricar. Que hoje fazer é fácil, o problema é educar. Tava pensando, amigo, se fala pros homens não vão nem acreditar. Podia rachar um pedaço só daqui pra baixo, que é pra nós aqui mandar. Essas ideias boas viram papo à toa, se nós não encarar. E acabar com o veneno que manda nessa terra. Porque se estoura a guerra, vamos nós e eles vão ficar. Já enlatar o milho, o peixe, a carne e a água de tomar. Tão cobrindo as verduras, encapando os gansos, que é pra não contaminar. Tão metendo veneno em tudo, deixa eu só te perguntar. Pra onde vai esse veneno todo? Pra quem é esse veneno todo? Vai de presente pros bisnetos, vai ser a água que eles vão tomar. Tava pensando, amigo, se falar pros homens não vão nem acreditar. Podia rachar um pedaço só daqui pra baixo, que é pra nós aqui mandar. Essas ideias boas viram papo à toa, se nós não encarar. E acabar com o veneno e mandar nessa terra. Porque se estoura a guerra, vamos nós e eles vão ficar.